maior pressão automotiva da região do Salgado chegou. Este é o Fiat Acabou o Sossego de Capanema, Pará. Aqui ou você dança, os graves te balançam. Projeto totalmente diferente. Aqui não tem chiado. Aqui toca na pressão sempre. Toma esse grave, toma esse grave, toma esse grave, toma esse grave. Você está frente a frente com o Fiat Acabou o Sossego, sabugando a concorrência onde ele chega. Agora com o patrocínio da loja Paula Variedade. Vamos lá, João. Coloca o Fiat Acabou o Sossego para dar show de verdade e mostrar quem manda na parada. Mariano, o DJ que faz a diferença. E você sabe disso. Vidro fumê, rolando vários backs, som do último volume, escutando Felipe Rett. Do jeito que ela gosta, hoje eu tô marrento demais. O menor é sagaz, é os que te satisfaz. Várias danadas, e no contatinho do pai. Várias danadas, e no contatinho do pai. Várias danadas, e no contatinho do pai. Faz ela sentir prazer da linguada que ela se contrai. O macete é tu deixar com gostinho de quero mais. Várias, várias, várias, várias, várias danadas, e no contatinho do pai. Várias danadas, e no contatinho do pai. Várias danadas, e no contatinho do pai. O lance nela ontem hoje ligou querendo mais. Várias danadas, e no contatinho do pai. Várias danadas, e no contatinho do pai. Várias danadas, e no contatinho do pai. Vindo fumê, rolando vários bags, som do último volume, escutando Felipe Rett. Do jeito que elas gostam, hoje eu tô marrento demais. O menor é sagaz, é os que te satisfaz. Espetacular o sorriso dessa princesa. É de impressionar quando arrasta ela pra treta. Não chama as amigas, só ela dá conta. Pra três ela aceita, mais três ela mama então. Eu, tu, nós bota nela. Onde chegou os predador de perereca. Sapeca, pepeca, divide essa tcheca. Vai sentar com força pros meninos da favela então. Eu, tu, nós bota nela. Onde chegou os predador de perereca. Sapeca, pepeca, divide essa tcheca. Vai sentar com força pros meninos da favela então. Divide essa tcheca. Vai sentar com força pros meninos da favela então. Eu, tu, nós bota nela. Onde chegou? diferenciada pra praia Guarujá é de jet ou de lancha. Comigo só o de verdade que vem pra somar. Amigo, cuidado com a fama, tu pode se enganar, mas é desse jeito que vem na minha mente. Tem vários pra te atrasar, pra se ajudar tem ninguém que me entende. Cadê, cadê, cadê se sonhar? E eu sou do Pedro M. Entendeu, Jorginho? Vem que vem. Pega as nave importada, chama as mais gata, porque hoje o baile vai ferver. Os pico e calcado fica até meio enjoado. Se é ostentação, pagam pra ver. Se é pra tirar um lazer bem gostosinho. E é tu que vai escolher ir na beira de jantinho. Mas hoje tu escolheu dar um pião no exclusivo. E ela eu vou levar pra conhecer o mundo todinho. Então fiz uma viagem um pouco meio que estranha. Uma parada na Europa, França, Espanha, Alemanha. Dar um pião de quebrar é tudo que eu sempre quis. Salve, salve nos 4M, lá em Londres, lá em Paris. Se for pra continuar, só termino amanhã. Agora eu vou parar, ficar aqui em Amsterdã. Na quebrada, de moto sempre com as gata. Cuidam muito da minha vida, mas nunca me deram nada. Os pané da Ed Hard, as gata bipo Ferrari. O relógio é Rolex, nativa com a Lange, também Bugatti. Tem que mandar papo reto, não adianta papo torto. Ando mesmo é xingando e bebendo uísque pra ficar bem louco. Bola com nós vem sem medo, tá com medo, bebe leite. Algo mexe com a lente, mulher pra caralho, os meninos é shake. No olho brilho desejo, no recalcado a inveja. Mas eu sei me defender também, se atacar não tem mais pros comédia. Pode tentar contra a gente, que aqui não arruma nada. Hoje eu toquei gasolina, agora só falta ataca. Fogo na inveja ataca, pega na bala ou na faca. Nunca vi você na capa, respeita meu bom taca. Fogo na inveja ataca, pega na bala ou na faca. Nunca vi você na capa, respeita meu bom taca. Fogo na inveja ataca, pega na bala ou na faca. Nunca vi você na capa, respeita meu bom taca. Fogo na inveja ataca, pega na bala ou na faca. Nunca vi você na capa, respeita meu bom. Fato é que eu só pego as gata, roupa é só as de marca. No baile é só camarote com várias meninas e várias garrafas. O cordão sempre pesando, nos dedos brilha a dedeira. Meu celular tá tocando e do outro lado só tem as princesas. Humildade é requisito, depois eu vejo a beleza. Morena vende almoço, loira vende sobremesa. Aproveita que eu te pago, hoje é tudo na faixa. Sabe que é pelo sorriso que os invejosos se atacam. Fogo na inveja ataca, pega na bala ou na faca. Nunca vi você na capa, respeita meu bom taca. Fogo na inveja ataca, pega na bala ou na faca. Nunca vi você na capa, respeita meu bom. Respeita meu bom. Aí R7, todo mundo às vezes pensa que as pessoas invejam nosso carro, nossa casa, nossa credibilidade. Mas isso é errado, parceiro. Elas invejam nosso sorriso, que as pessoas invejam a gente que é feliz. Que no mundão hoje todo mundo é triste. Vamos ser felizes, que é isso mesmo. É isso mesmo, é fogo na inveja. Ei, concorrência, abaixa a mala, que a Fiat acabou, o sossego chegou. Tá na hora de vocês desligarem. Yeah. te acabou o sossego, clipando tudo. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. You, you, you, you, you. Te acabou o sossego. Se atreva a meter a cara, concorrência. Bang my head against the wall. Though if I'm lightheaded, now I know I will not fall. I will rise above it all. Found what I was searching for. Though if I'm lightheaded, I should have fell and hit the floor. Instead, I rose above it all. Above it all. acabou o sossego. Aqui não tem esse papo de tocar meia sala. Aqui todo o tempo é no máximo. No fear, how deep is your love? Is it like the ocean of devotion? Are you? How deep is your love? Is it like Nirvana? Hit me harder again. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? Is it like the ocean? Pull me closer. Acabou o sossego de Capanema Pará.

produção, MC Dourado na voz. Todo mundo louco, louco, louco, tá todo mundo louco, louco, louco, áudio som digital. Tá chegando o som do povo, tá todo mundo louco, louco, louco, tá todo mundo louco, louco, louco. Alô, Melly! Todo mundo tá maluco, todo mundo tá pirando. Agora se prepara, DJ Danilo no comando. Ostentação, se liga, agora vai vendo. Corrente no pescoço que vale um apartamento. Gastando, bebendo, não me leve a mal. Eu tô tirando onda na audição digital. Um, dois, três, quatro. Scalbeat na cabeça da Zuzinha, eu tô pirado. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É audição digital. Tá todo mundo louco, louco, louco. Tá todo mundo louco, louco, louco. Audição digital. Chegando o som do povo, tá todo mundo louco, louco, louco, tá todo mundo louco, louco, louco. As molecas já estão na pita, as molecas já estão na pita. Ele mamou loló, becutaê, becutaê, becutaê, becutaê, becutaê, becutaê, becutaê, becutaê, becutaê, becutaê, becutaê, becutaê, becutaê. Acabou o sossego, sabugando a concorrência onde ele chega. Banho de Xandão, toma. Dali DJ Mariano! E aqui acabou o sossego. Aqui não tem chiado. Aqui toca na pressão sempre. Vamos, Bel! Rolando vários backs, falo último valores. Que eu quero Felipe Rett. Do jeito que ela gosta, eu já tô varrendo demais. O meu é sagaz, mas quem te satisfaz? Para danar, se ando contadinho do pai. Para danar, ano contadinho do pai. Ela é assim que prazer, tá ligada que ela se encontrai. O macete é tão deixado, o gostinho de quero mais. Para danar, ano contadinho do pai. Para danar, ano contadinho do pai. Para danar, ano contadinho do pai. Eu lance nela ontem, hoje ligou querendo mais. Para danar, ano contadinho do pai. Para danar, ano contadinho do pai. Para danar, ano contadinho do pai. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Com o patrocínio da loja Paula Variedades. Onde você for, baby, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós, não haverá segredo. Oh my love, você é meu desejo. E nesse momento, quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida. Eu vou te honrar. Eu vou te assumir. concorrência. Abaixa a mala, que o Fiat acabou, o sossego chegou. Tá na hora de vocês desligarem. Pararara, pararara. DJ Mariano, o som mesmo, com automotivo. Pararara, pararara. Recomendação. Pega meu violão, um copo, uma cerveja, um uísque, um cigarro. Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro. Não sei por que me ligou, com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém, te esperando, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara. Mais uma vez eu tomei pole por você, mais uma vez o meu coração deu PT. A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua. Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava, e agora fala. Que droga de amor é esse que sentia? Ontem eu era o amor na sua vida. E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você. O coração do PT, vem pra cá, Matheus e Cauã. Sapato! Pega meu violão, um copo, uma cerveja, um uísque, um cigarro. Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro. Com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém, te esperando, confiei demais, me enganei. De novo eu quebrei a cara. Mais uma vez tomei um pobre por você, mais uma vez o meu coração deu PT. A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua. Me deixa aqui sozinho, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava, e agora para. Que droga de amor é esse que eu sentia? Ontem eu era o amor da sua vida. E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê, safadão? Hoje eu sou passado pra você. Parará, parará, parará, parará. Ou o sossego, clipando tudo. Eu comecei a namorar, pra quê, pra quê? Só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, só que, mas só que deu errado, deixa eu te contar. Eu no cineminha, meus amigos na balada, eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, ou não deu certo não. É melhor mexer com o fígado. Quem tá solteiro, joga a mão e se me canta. Bora, bora, bebê, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei, fora da lua, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Fora, bebê, comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu pedi tudo pra mudar, mas só que deu errado, deixa eu te contar. Eu no cineminha, meus amigos na balada, eu tomando sorvete, o genzinho na cachaça. Pois é, meu amigo, ou não deu certo não. Cadê o arrocha, hein? Cadê o arrocha com o suelito? Ai! Ô, meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora, bebê, ô, meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo. São Luís, eu voltei, ficando doido. Bora, bebê, ótica Diniz, Arione, meu patrão. ficando doido. Bora beber, eu tô solteiro de novo. Oh, meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Dia que acabou o sossego. Aqui não tem esse papo de tocar meia sala. Aqui todo tempo é no máximo. E a galera vai? Malandramente. Se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí. São Luís! Para que a safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Nasce bem por aí, nasce bem por aí, nasce bem por aí, nasce bem por aí, a safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Nasce bem por aí, vai, nasce bem por aí, nasce bem por aí, nasce bem por aí. Jorge Luiz, moça Flodim, carreta, moça foi aí, Nel. Rafael e os medos, safadão. Olha malandramente, a menina nascente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí. A safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Nasce bem por aí, nasce bem por aí, snap do Nel. Nasce bem por aí, a safada, na hora de ganhar madeirada, a Paulinha meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Aí, Lucas, nasce bem por aí, nasce bem por aí, nasce bem por aí, toca metal, vai. Acabou o sossego. Se atreva a meter a cara, concorrência. Cadê o babaquite? Cadê ele? Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens, bomba, bomba, bomba. Olha aqui, eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis pra gente ficar contente. Os manos estão tipo, agora, agora, agora, agora. Vai, vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai, taca, taca, taca, taca, taca. Tá querendo peitar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa mina tá preparada. Melhor das pra suprar, pretinha. Vai, taca, vai, pretinha, vai, vai. Vai, taca, taca, taca, taca, taca. Vai, taca, chame ali. Vai, taca, taca, toca, meu filho, toca. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens, bomba, lomba, lomba, lomba, lomba. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens, bomba, é rapinha. Olha aqui, eu tô pesadão, carregando vários. É tudo que eu sempre quis pra gente ficar contente. Os manos tão de bombom, minha menina, bombom, grana. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, vai. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai, taca, taca, taca, taca, taca. Tu tá querendo peitar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa mina tá preparada. Melhor das quais pra ela, porque a potência. Vai, taca, mãe, vai, vai. Vai, taca, taca, taca, taca, taca. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai, taca, taca, toca, meu filho, vai. Cadê o gritinho das pulgranadas?